Amém, graça e paz. Deus tem falado tanto conosco a respeito de vínculos, né, de juntas, ligamentos, igreja, corpo de Cristo. E nessa manhã, mais uma vez, eu quero trazer uma palavra sobre relacionamentos. E Deus tem falado muito ao meu coração, eu acredito que no seu também, esse final de ano, sobre discipulado. E tantas coisas que o Senhor tem trazido para nós como igreja e também individualmente na questão de relacionamento. E eu quero compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado comigo. Deus é Deus de relacionamento e Ele nos chama a um relacionamento com Ele em primeiro lugar, mas também com o corpo de Cristo, com os nossos irmãos. Deus nunca desejou estar longe de nós. E quando isso aconteceu por causa do pecado, Ele logo providenciou uma forma e um resgate, né? e um caminho, um acesso através de Jesus para que nós voltássemos a ter relacionamento com Ele. E assim Deus deseja trazer instrução às nossas vidas e crescimento através dos relacionamentos. No Jardim do Éden, no relacionamento com Adão, já havia a instrução e o ensino que vinham da parte de Deus ali, né? E aí lembrando, né, no Velho Testamento, homens e mulheres que individualmente receberam a instrução de Deus e homens e mulheres que foram usados por Deus para instruir o povo. E também com Jesus, no relacionamento com Jesus, os discípulos, a multidão, sempre tinha ensino, sempre tinha instrução. E lembrando disso, as coisas foram vindo na minha mente. E lembrando que quando Jesus subiu, Ele também deixou o Espírito Santo para que Ele continuasse nos instruindo e nos ensinando aqui na Terra. E eu poderia aqui citar vários versículos, só disso que eu já falei até agora. Deus também quer nos instruir, trazer ensino para as nossas vidas, através desse convívio como família de Deus. Nós temos a nossa família natural, por onde também flui ensino e instrução. Mas Deus quer que a gente também se desperte para a importância que há nesse relacionamento aqui como igreja. E como que Deus também quer fluir com ensino para as nossas vidas e instrução para as nossas vidas através do relacionamento com os nossos irmãos. Às vezes a gente pensa, e hoje muitas pessoas acham, não, se eu estiver relacionando com Deus, na minha casa está tudo bem. E Deus tem nos ensinado que é muito bom sim, e Ele flui, e Ele nos ensina através do nosso relacionamento individual com Ele. Mas que Ele flui com uma graça especial também no relacionamento entre os irmãos. Irmãos, há um mistério nisso. Há um mistério nesse convívio. Há um mistério nesse vínculo. Há um mistério nessa ligação entre os irmãos. Então é sobre isso que eu quero trazer uma palavra muito simples, mas que tem mexido com meu coração. Em João 1,12 diz, né, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Passamos a pertencer, então, a uma outra família, além da nossa família natural, ou de sangue, né, que a gente fala. Por onde também flui ensino, nós passamos a pertencer à família de Deus. E o que Deus tem falado comigo, que há salvação no relacionamento com Ele, há salvação para nós no relacionamento com Jesus, há salvação para nós no relacionamento com o Espírito Santo, e há salvação para nós, a cura, a ensino, a crescimento no relacionamento com os irmãos. Deus nos uniu através de Jesus a Ele, né? Mas também nos uniu ao nosso irmão através de Jesus. A Bíblia fala que é Cristo que nos une e que nós devemos estar ligados uns aos outros. Em Colossenses 2,19 diz assim, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado em juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Nessa unidade do corpo há um mistério. Nessa unidade do corpo, o mundo conhece Jesus, né? Nós lemos no Novo Testamento Jesus falando, Pai, faz-nos um, né? Para que o mundo saiba que enviaste Jesus, né? Então, na unidade, o mundo vai conhecer Jesus. Na nossa unidade, o Senhor vai ser conhecido. E aqui diz que todo corpo suprido e bem vinculado em juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E Deus tem falado comigo que sem essa junção, sem esse vínculo, sem essa ligação, não vai haver esse crescimento que procede de Deus. Mas que na hora que houver, com esse entendimento, essa ligação, essa unidade, esse relacionamento, nós vamos crescer o crescimento que vem de Deus para nós. E assim nós vamos poder ser edificados como igreja. Em Efésios 2:19 a 22, um texto muito conhecido também, diz que já nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce, fala cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, nós também estamos sendo edificados juntos. Diga, edificados juntos. Para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Então, irmãos, é inconcebível pensar que é possível ser edificada separada. Deus tem falado comigo, a edificação ela vem quando há unidade, quando há vínculo, quando há união. E Deus traz o crescimento, mas Ele traz o crescimento mediante essa ligação. E lendo e orando e estudando, ficava vindo aquela imagem, quando o John estava aqui, ele colocou uma sacola de membros, assim, né? Uma imagem bem chocante de um edifício, os tijolinhos todos grudadinhos, com argamassa, não sei como é que chama, mas do lado uma sacola de membros, e falou, né, Deus quer que a gente seja um edifício bem ajustado, né, todo mundo pertinho, tijolinho grudadinho no outro, por cima, pelo lado, pelo outro lado, e não uma sacola de membros, quer dizer, um monte de pessoas juntas no mesmo lugar, mas sem essa ligação, sem esse vínculo. Então, na hora, vinha aquela imagem e Deus falava comigo, esse vínculo é o meu amor. Essa proximidade é necessária. Eu não quero ninguém andando sozinho. Eu não quero vocês juntos, mas sozinhos. Eu quero vocês juntos, vinculados. E assim virá o crescimento. E creio que é o que Deus tem falado conosco mesmo nesse final de ano. E sei que só estou repetindo algo que Deus já tem ministrado ao nosso coração. O crescimento e edificação do corpo acontece quando há verdadeiro vínculo. Lá em Efésios 4, no verso 1, diz assim, Efésios 4, no verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Interessante que, pelo menos, na busca que eu fiz, a palavra vínculo apareceu só duas vezes no Novo Testamento. Nesse versículo que fala do vínculo da paz, e no outro versículo nós vamos ler também que fala do vínculo, que o amor é o vínculo da perfeição. E aqui fala para a gente conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e vínculo é ligação. Vínculo é o que me liga a outra pessoa. Então eu só vou conseguir me manter unido a outra pessoa se houver paz me ligando a essa pessoa. Porque senão eu vou estar longe dela. Eu só vou me manter ligada a uma pessoa se eu tiver amor. Porque se não tiver amor, nós não vamos ficar ninguém aqui perto do outro, vamos? Porque nós só vamos olhar os defeitos, as dificuldades. E a Bíblia fala que o amor é o vínculo da perfeição. Que acima de tudo esteja o amor. E assim eu posso olhar para o meu irmão com todos os defeitos que ele tem e eu também tenho. E me manter unido. Como aquele edifício que está sendo construído e aqueles tijolinhos ali unidos, né, pelo cimento. Então, continuando o texto, diz assim, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça. Diga assim, concedida a graça. Conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Diga para o seu irmão, dons aos homens. Interessante porque aqui ele diz que cada um de nós recebeu graça e que Deus deu a cada um de nós dons. Deus deu dons aos homens. Então você que às vezes pensa assim, ah, eu não tenho nenhum dom. Ah, eu não consigo saber que dom eu tenho. Deus te deu um dom. E Deus quer fluir através da sua vida com o dom que Ele te deu para o corpo. E o que Ele te deu só vai fluir através da sua vida. Amém? Então fala para o seu irmão, não despreze o dom que você recebeu de Deus. Porque Deus quer usar o seu dom para trazer edificação para o corpo de Cristo. E às vezes a gente fica achando, ah, mas eu sou muito pequenininho, ah, mas meu dom é muito pequenininho, ou eu nem tenho dom, né? Mas não, Deus não quer que você despreze o dom que você recebeu. E aqui está registrado que Ele deu dons aos homens, Ele deixou dons aos homens. Conservem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz e reconheçam os dons dados aos homens. Receba o que flui desses dons. E aí Deus foi falando comigo. Nós temos, vocês têm dons e vocês precisam deixar fluir o dom que há na sua vida para o outro. E isso só é possível através de relacionamento. E você também precisa receber do dom que eu dei para o irmão e que vai fluir através da vida dele. Se você não tiver relacionamento com ele, você não vai ter dele, né, ou de mim, através dele, aquilo que eu quero que chegue até você. E por isso é corpo. Deus deixou o exemplo do corpo, um organismo vivo que não é feito só de mãos. Né, que não, nós não temos 4 fígados, né, 5 corações, não. Então, cada um vai fluir de uma forma, cada um vai ter uma função, cada um vai exercer um papel diferente. E nós não podemos abrir mão daquele papel que nós recebemos de Deus. E aí tem um outro texto que eu também não vou ler agora, que diz, né? Eu não posso, o pé não pode falar, ah, não preciso. Um membro não vai falar, não preciso de você. Nós precisamos de todo o corpo. E assim a gente também entende que nós temos uma importância nesse corpo. E que nós precisamos nos relacionar com as pessoas, não só para receber ensino e instrução através delas, e para receber aquilo que flui de Deus através delas para nós, mas que nós também precisamos deixar fluir o que Deus colocou em nós para os outros. Porque senão o corpo também vai estar sendo prejudicado. Então, assim que você recebe essa palavra nessa manhã. No verso 11, continua dizendo assim, no mesmo capítulo, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E agora eu queria que você prestasse atenção nessa parte, né? Por quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas como? À medida que cada um compartilhar o dom que recebeu de Deus com o outro. Porque nós só vamos nos edificar mutuamente se nós nos relacionarmos e trocarmos as nossas experiências. E repartirmos aquilo que Deus tem nos dado. E assim nós vamos poder alcançar uma unidade de fé. Porque naquilo que talvez eu pense diferente, vem o meu irmão e me traz um ensino naquilo que eu não sei. E assim cada um vai recebendo ensino. E dessa forma é a única maneira de todos chegarmos à unidade de uma fé. Chegarmos à unidade daquilo que Deus quer. E à medida que essa unidade chega, chega à maturidade. Porque tudo isso vem em conjunto, isso vai sendo construído. E aí sim a gente começa a vislumbrar um edifício, algo mais possível de ser visto. E aí vinha toda hora a frase, né? Faz-nos um para que o mundo veja. Por que que ele vai ver? Porque agora há algo sólido sendo construído. Enquanto não houver unidade, é uma sacola de membros. Enquanto nós não nos ajustarmos, não dividirmos, não repartirmos a nossa vida uns com os outros, é uma sacola de membros e ninguém vai conseguir ver nada consistente. Mas na medida que há essa doação, esse entendimento, de eu enxergar o meu irmão como alguém por onde vai fluir algo para a minha vida, e também me dispor a ser alguém que instrui, que recebe de Deus para passar para frente, isso vai criando corpo. E literalmente o corpo de Cristo vai sendo visto. E assim as pessoas começam a crer, existe um Deus, sim. Jesus foi enviado, sim, pois agora eu consigo ver uma forma de um corpo nessa terra, que é o corpo do próprio Jesus. Enquanto são membros soltos, ninguém consegue enxergar nada. Nós não podemos andar separados uns dos outros. E eu não estou falando só de um ajuntamento, porque é como aquela sacola que não saía da minha mente. A gente pode estar todo mundo aqui e estarmos como uma sacola de membros, mas não é isso que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado a caminhar juntos e andarmos tão unidos que esse corpo pode ser visto. Amém? Deus deu dons aos homens para que o corpo seja edificado e haja crescimento em todos nós. Deus vai nos usar para que todos alcancemos a unidade da fé e a maturidade. Não estou falando aqui, igual eu falei, de algo superficial ou nominal. Corpo de Cristo, nominal. Onde não há relacionamento. Mas corpo de Cristo, relacional. Onde flui vida, onde há vínculo, onde há intimidade. Em Colossenses 3, a partir do verso 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Por que será que ele falou para nós sermos humildes, bondosos, misericordiosos, mansos, longânimos, suportarmos, perdoarmos? Porque no relacionamento isso vai ser extremamente necessário. Sem isso, não flui um relacionamento. Aqui mostra a realidade da nossa vida. Nós temos dificuldade em perdoar, nós não somos bons naturalmente, a gente não é humilde naturalmente, mas a gente precisa buscar ser. E a gente precisa perdoar. E aqui ainda falo especificamente, né? Perdoa o outro se alguém tem motivo, se você tem um motivo de queixa contra alguém, não importa qual seja, perdoa. Acima de todas essas coisas esteja o amor, que é o que vai ligar a vocês. Irmão, não fica pensando que todo mundo vai mudar, todo mundo vai ser agradável, todo mundo vai ser bonzinho, a gente vai apertar um botão aqui, amanhã ninguém vai ficar bravo com ninguém, né? Ninguém vai te falar uma palavra mais dura. Não precisa ser nem gente que você conhece, às vezes num órgão público você é maltratado, aí você já sai ferido, aquilo já quebra a ligação, né? Você não vai se ligar àquela pessoa que te feriu. Mas Deus fala para nós termos acima disso tudo o amor. Então a gente tem que ter consciência de que a gente vai errar mesmo, que o outro vai errar, mas que acima de tudo isso esteja o amor. Que esse amor nos una. E esse amor é o amor de Deus. É um amor que vem de Deus. É o próprio Jesus, não tem outra forma de nós nos unirmos. Porque se deixar para a nossa carne escolher, nós vamos sair fora de tudo e de todos. Nós vamos querer viver numa ilha sozinho. De preferência, nem com a família, se bobear. E essa é a nossa natureza carnal, que quer se isolar. Mas Deus nos chama para nos aproximar, para ficarmos perto dele e perto uns dos outros. Deus nos chama a amar. Deus nos chama a nos relacionar em amor. E o diabo trabalha dia e noite, irmãos, para destruir relacionamentos. Deus quer que a gente se relacione. E o diabo trabalha dia e noite para destruir o quê? Relacionamentos. Seja o seu relacionamento com Deus, individualmente, seja o seu relacionamento em família, seja o seu relacionamento no casamento, seja o seu relacionamento com os amigos, seja o seu relacionamento na igreja, seja o seu relacionamento com os irmãos. Nós precisamos lembrar disso quando a gente acorda. O diabo vai trabalhar para destruir os relacionamentos. Por quê? Porque ele não quer proximidade. Por quê? Porque existe uma bênção que flui quando há vínculos e quando o que liga é o amor. Existe uma bênção nisso. E o diabo vai querer destruir isso. Desesperadamente, ele vai querer quebrar vínculos, romper ligações, evitar os vínculos, pois ele sabe o poder que há nisso. E é interessante que, e Deus falava comigo, se ele conseguir te manter desvinculada e separada de alguma forma, por causa de algo que te entristeceu, chateou, desanimou, alguma coisa que, em qualquer nível de relacionamento, aqui eu estou falando qualquer nível de relacionamento, se você se separar de alguém por qualquer motivo, ele também, se ele consegue nos deixar afastados, né, das pessoas, isolados, ele também mantém o controle das nossas vidas. E isso é muito sério. O diabo te faz sentir algo em algum lugar, de alguma maneira você se sente às vezes maltratado, ignorado, ou desrespeitado, ou rejeitado. E esses sentimentos, eles vão gerar barreiras e vão criar resistência de você com aquela pessoa. E é interessante que não importa se é uma pessoa que você conhece ou não. A barreira vem independente. Se for no seu casamento, é seu marido mesmo que você vai querer distância. Se for na família, um tio, um sobrinho, um avô, não sei. Mas, às vezes, até no dia a dia. Se alguém te fecha no trânsito, você vai querer depois saber quem era, se tornar amigo da pessoa que te fechou? Ou aquele episódio já não gera uma repulsa daquela pessoa? É só comigo? Não é assim? Eu tenho pedido a Deus para não nem sentir essas coisas, né? Mas, normalmente, o que acontece? A gente logo já cria uma dificuldade. Se você chega numa lanchonete que seja para pedir o seu sanduíche e ele demora, você já começa a pensar mal de quem? De quem está fazendo. De alguma forma, ele está te perseguindo. Só o seu sanduíche que não chega, não é? Isso é o natural. Só que isso nos leva a, se eu precisar orar por aquela pessoa que está fazendo meu sanduíche, eu vou ter dificuldade. E é isso que eu estou querendo que vocês percebam, que no dia a dia, várias coisas vêm no nosso coração para nos afastar uns dos outros, em todos os níveis. Agora, traz isso para a igreja, para o corpo de Cristo, para a sua casa, para o seu casamento, para o seu relacionamento familiar. Então, nós precisamos ter esse discernimento e estar atentos para essa artimanha das trevas mesmo. Por quê? Porque assim o diabo bloqueia sem esforço, irmãos, sem esforço, o fluxo da vida de Deus, dos rios de águas vivas, né, que estão no nosso interior e que são para fluir para os outros. Sem esforço nenhum ele bloqueia. Como? Te chateando. Uma palavra que chegou mal no seu coração, pronto. Aquela pessoa que falou, de você já não flui mais nada para ela, porque você não vai querer. Muito menos receber um conselho dessa pessoa que te feriu, ou uma instrução, ou um ensino. E assim o diabo consegue, muito facilmente, impedir e bloquear o fluxo dessa vida de Deus, das nossas vidas para os irmãos e dos irmãos para nós. Deixamos de abençoar e deixamos de receber bênção. O diabo quer separar as pessoas, tementes a Deus ou não. É igual eu disse, nem importa. Para ele, nem importa. Ele quer destruir relacionamentos para consumar a destruição do ser humano. E o que a gente vê na sociedade hoje? Pessoas destruídas, relacionamentos destruídos, ódio, mágoa, rancor, ressentimento, frieza, culpa, falta de perdão, egoísmo, independência, fofoca, arrogância, intriga, tramas e toda sorte de maldades. Mas, como cristãos, nós precisamos não só ter a consciência disso, mas trabalhar para a preservação e manutenção de vínculos e relacionamentos na família de Deus. A salvação, a cura, a fortalecimento, a edificação, a crescimento nos relacionamentos. Como homens e mulheres de Deus idôneos, devemos fluir em ensino e instrução que abençoam e trazem crescimento. Lá em Colossenses 3,16, está escrito assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. É para nós instruirmos uns aos outros, é para nós nos aconselharmos, é para nós trocarmos experiências, é para nós trocarmos ensino, é para nós trocarmos instrução, é para nós recebermos algo de Deus e compartilharmos com o nosso irmão. E aquele irmão que também recebeu algo de Deus, diferente do que eu recebi, compartilhar comigo e eu crescer também. É isso que Deus quer para nós, como família de Deus. Tem um outro texto que diz: façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora trazendo para nós aqui, né, igreja local. Principalmente, irmãos, os da família da fé. Nós precisamos cuidar, zelar, amar, estar ligados, vinculados em amor. Deixando o amor estar acima de qualquer dificuldade do meu irmão. É fácil? Não é. Mas é isso que Deus quer, que o amor esteja acima do defeito do seu irmão, ou daquilo que você vê como defeito. Acima do que você pensa diferente, acima de qualquer coisa que você possa pensar. Precisamos instruir uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, dar suporte uns aos outros, edificar-nos mutuamente em amor. Eu ia escrever todos os versículos. Eu falei: nossa, eu vou ler a Bíblia quase inteira. Falei: não, eu vou só citando. Mas quantos versículos falam tudo isso que eu estou dizendo aqui? Mas isso, irmãos, ou viver assim, isso que nós estamos falando, requer humildade e mansidão. E aí eu lembrava de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, assim, vai tudo encaixando, sabe? A minha cabeça foi a mil, assim. Ia tudo borbulhando. Aí os versículos vinham e eu falava: meu Deus, como as coisas vão se unindo. Porque é impossível amar meu irmão se eu não for humilde nem manso. Manso para ele pisar no meu pé e eu ficar sem reação. E humilde para ter esse coração, né? Que a mansidão fala de reação. A humildade fala de ação. E sem isso é impossível, impossível amar o meu irmão. Então eu tenho que tanto saber, né, ter o dedinho lá machucado e aquilo, eu ser mansa. Como eu tenho que ter humildade, porque para eu ouvir o que o meu irmão tem a dizer e achar assim, que ele tem algo para me ensinar, eu preciso ter humildade. Senão vai achar que eu sei mais do que ele, que eu já estudei um pouquinho mais, que eu é que tenho o que dizer, que eu é que sei o que é o certo. E Jesus quer que a gente tenha humildade de ouvir o nosso irmão e receber. Porque ele também recebeu graça de Deus. Ele recebeu dom de Deus. E vai fluir dele para mim. E vai fluir de mim para ele. E sem mansidão, sem humildade, é impossível. E aí a gente volta ao início de tudo. Precisamos ser iguais a Jesus. Tudo isso nos leva a buscar e querer ser, de novo, mais parecidos com Jesus. Porque sem ser como Ele, nós não vamos conseguir crescer em amor e nos edificar mutuamente, nos instruir mutuamente, né? E que venha esse ensino e que eu divido o que eu tenho e recebo do meu irmão com humildade e com mansidão para suportar e passar por cima, né, dos erros, dos defeitos, da palavra mais dura, às vezes, que ele me deu. E assim Deus quer fazer conosco. Amém. Nós temos que amar o nosso irmão. Né? Ela falou: se a gente fala que ama a Deus, mas não ama o nosso irmão, a gente é mentiroso. Então, precisamos amar o nosso irmão. E aí vem de novo, né? Então, se eu ficar eu e Deus no meu relacionamento na minha casa, aí eu amo a Deus, então não importa mais nada, que já é suficiente. Tá? E mais uma prova de que não é. Porque Deus fala que eu preciso amar a Ele, mas eu preciso amar o meu irmão. Não adianta eu falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. E para amar o meu irmão, eu vou ter que relacionar com ele. Eu vou ter que ir lá comer comidinha na casa dele. Nós vamos todo mundo para o batismo na casa do irmão, né? E assim a gente vai se relacionando uns com os outros. Nós estamos num tempo de profetizar, né? Eu já estou terminando. Para o próximo ano. E o meu desejo é que nessa manhã a gente lance mais algumas sementes em terra para esse próximo ano, né? Nós queremos estreitar o nosso relacionamento com Deus, amém? Mas nós queremos estreitar o nosso relacionamento uns com os outros. E que a gente possa lançar essas sementes para este próximo ano, de vínculos e relacionamentos verdadeiros. Se você puder avaliar a sua vida hoje e pensar com quem você tem relacionamento. E agora eu já estou trazendo mesmo para a sua família, que não é de sangue. Essa família aqui, família de Deus, né? Irmãos que têm a mesma fé que você tem. Como que está o seu relacionamento com os seus irmãos? Com quantos irmãos você se relaciona? Nós vamos ter aqueles que nós vamos nos relacionar de uma forma mais geral, assim, né? Que a gente encontra, ri, cumprimenta. E todos nós precisamos de alguém que a gente se relaciona com mais intimidade. Alguém que a gente pode dividir as cargas, literalmente. Alguém que a gente pode abrir o coração. Nós não podemos fazer isso com qualquer pessoa. E eu não estou aqui ensinando vocês a saírem abrindo a vida de vocês para todo mundo. De forma alguma. Mas uma pessoa que seja, precisa ser o seu discipulador. E você deve discipular e instruir também alguém. E assim vai fluir. Assim é o fluxo. Então, pense nessa manhã mais uma vez. Quem está hoje sendo uma pessoa que traz instrução? Por onde eu recebo instrução hoje? Eu sei que Deus te instrui. Eu sei que a palavra te instrui. Mas agora pensando em família de Deus. De quem você tem recebido instrução como família de Deus? E quem você tem instruído da família de Deus? Se você não tem uma pessoa que você tem esse foco, esse alvo intencional, eu estou ajudando essa pessoa a crescer em Deus. Eu quero extrair dessa pessoa o melhor que ela tem de Deus. Uma vez eu recebi um e-mail de uma irmã muito querida falando um texto que ela tirou de algum livro, não sei, falando, né, quem você prefere, seu amigo ou seu líder? Mais ou menos dizia isso. O seu amigo é aquele que baixa o seu ombro, né? Concorda com o seu pecado. Fala, ah, não chora não, vai ficar tudo bem. Mas o líder é aquele que não te deixa tão confortável assim. Porque ele quer extrair de você o que você tem de melhor para Deus. Amém? E assim nós precisamos ter alguém sobre nós que de repente tem uma caminhada um pouquinho maior. E vai ter algo para nos dizer e nos instruir. E também pensarmos em trazer instrução para aqueles mais novos que estão chegando. E saber que mesmo nessa troca de instrução, em que eu às vezes estou ensinando o que é mais novinho, eu recebo. Porque é assim que flui a vida no corpo. O fluxo vai nos dois sentidos. O tempo todo. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Quantas pessoas falam, né? Ah, eu fui naquele dia consolar aquela pessoa, eu fui mais abençoada. Ah, eu fui visitar para ajudar, eu que recebi. Quantos já experimentaram isso? É a vida do corpo. A gente às vezes acha, né? Tá indo assim para... E você que recebe. Isso quando há humildade, quando há mansidão. Quando a gente consegue entender que acima de tudo está o amor. Para eu olhar para o meu irmão e aceitá-lo do jeitinho que ele é. Assim como Jesus olha para nós e nos aceita do jeito que nós somos. Literalmente, ele não impõe condição para nos amar. Ele não fala, hoje eu te atendo só se você ler a Bíblia, só se você orar. Não, o amor dele é incondicional. E assim nós precisamos ser com os nossos irmãos. Nós não podemos amar se, Eu não vou amar o meu esposo se ele mudar. Eu não vou amar a minha esposa se ela mudar de atitude, se ela for transformada. Eu vou amá-la, eu vou amá-lo, sem impor condição, porque foi assim que Jesus me amou. E assim eu vou perdoar, sem impor condição. Porque eu não vou perdoar se a pessoa desconfiar, se ela reconhecer, se ela me pedir perdão. Não, eu vou perdoar incondicionalmente. Amém? Amor incondicional, perdão incondicional. Crescimento em unidade. Crescimento que vem de Deus, virá se simplesmente nós nos dispormos a trocar essa graça e esse amor e esse dom e esses rios de água viva que estão dentro de cada um de nós que um dia entregou a vida para Jesus. Deixar jorrar para a vida do outro e receber todos os dias também da vida do nosso irmão. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Coloque diante do Senhor tudo isso que você recebeu agora de manhã. Se Deus falou com você algo bem específico, ore agora sobre isso. Nós queremos estar vinculados em amor. Nós queremos receber ensino e instrução. Nós queremos fluir em ensino e instrução. Queremos para 2014 viver discipulado um a um intensamente. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. É isso que nós queremos, Deus, nessa manhã. Nós clamamos a Ti em unidade, Pai. Venha sobre nós. Venha sobre as nossas vidas. Venha sobre os nossos corações. Transforma a nossa mente, a nossa maneira de pensar, para que a gente verdadeiramente possa experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quem sabe nessa manhã, Deus está te dando uma chave para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mudando a sua maneira de enxergar o outro, mudando a sua maneira de enxergar a sua família, seu esposo, seus filhos, seus irmãos em Cristo. Você que deseja nessa manhã ser mais parecido com Jesus, viver vínculos e relacionamentos de uma forma mais intensa, fique de pé no seu lugar. Nós vamos cantar ao Senhor. Clamando a Ele que faça isso nas nossas vidas, que Ele nos faça um, que Ele nos una com essa ligação, com essa cola que é a paz, que é o amor, para que possamos crescer, o crescimento que vem dEle. Em nome de Jesus. Você pode dar a mão para alguém que está perto de você e orar com ele nessa hora? Ore especificamente por isso. Senhor, faz-nos um, faça-nos crescer em vínculo, em relacionamento. Nós precisamos tanto uns dos outros. Deus, não nos deixa viver sozinhos, isolados. Que essa artimanha das trevas seja desfeita nessa manhã. Que a gente aprenda a ter um coração perdoador. Que o amor flua das nossas vidas. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Transforma a nossa mente, a nossa forma de raciocinar. Nos lembre todos os dias que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Que possamos nos lembrar que o diabo quer nos impedir de relacionar com as pessoas e quer criar barreiras, sim, para que a gente fique separado. E assim elimina as nossas forças e controla a nossa vida. Nós não queremos isso mais, nós queremos a unidade do corpo de Cristo. juntas ligamentos, vida fluindo. O fluxo da vida chegando naqueles que nós amamos, naqueles que nós nem conhecemos direito. E que assim o teu corpo seja visto nessa terra, o corpo de Cristo, a igreja, seja vista. E que muitos venham a crer em ti, por causa do amor que nos une. Que o vínculo da perfeição seja o vínculo que nós busquemos com toda a nossa força. Não há nada que resista ao amor. Não há nada que resista ao amor.